Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão cúbica, como é habitual às segundas-feiras aqui na Rádio Age, entre as 22 e as 24. Hoje o programa tem bastantes novidades e estreias e também um especial a algumas bandas, ao trabalho de algumas bandas como Prince Rama ou à apresentação do novo álbum dos Datsuns. Para início desta emissão, uma banda portuguesa, uma banda que se vai apresentar ao vivo já no próximo sábado, são os Calhau, mas já damos mais por nós daqui à frente. Em atividade e operando sobre o nome Calhau, desde 2006, o casal sediado no Porto, Marta, Ângela e João Alves, têm vindo a desenvolver um admirável corpo de trabalho transdisciplinar em artes visuais, filmes e música. Cofundadores do Estúdio de Artes Gráficas Oficina Arara, na Invicta, apresentaram-se ao longo dos últimos anos em reputados festivais de síntese performática como o portuense Trama ou o italiano Netmage. No ano passado lançaram o seu primeiro LP, Quadrilogia Pentacónica, da editora da edição nacional Raf Flesia. Vão estar presentes no próximo sábado na Culturgest no Porto, ali bem no centro da Avenida dos Aliados, bilhetes a 5€, um concerto a não perder. Escutámos do LP de estreia, Quadrilogia Pentacónica, a faixa O Caminho das Cabras e este é Osso Oco. Thank you. Estamos já na companhia de Coelho Radioativo, Mensagem para Ursos, o tema instrumental retirado do primeiro álbum do Coelho, chamado Stendhal. Estamos já com os míticos do legendário Pink Dots, uma banda que remete já ao início dos anos 80 com uma vasta discografia. Este é o último trabalho de Creature da Test Sound e estamos a ouvir o tema 29-12-11. Este projeto tem como mentor Eduardo Caspel. Vamos aproveitar este tema dos legendários Pink Dots para servir de base sonora para umas propostas para a agenda para este mês de novembro, que é bastante extensa. Estas são algumas escolhas do Cubo. Não está aqui todos os concertos nem todos os eventos que se vão realizar. Estão alguns que nós achamos essenciais. Assim, já no próximo fim de semana, a Prisma em Coimbra, sábado dia 29, pelas 21h30, dois ensembles originários do Porto, recentemente tiveram no Guimarães, capital da cultura, de 2012, e também sofreram aqui um destaque há três semanas. Estamos a falar de Radical Cow Opera e Setor 304. Há pouco, como anunciámos, os portuenses Calhau vão se apresentar na Culturgest às 21h30, bilhetes a 5€. Em Lisboa, na Galeria Zé dos Bois, vamos ter uma banda bastante conhecida e com um percurso também de 30 anos de carreira, são os vanguardistas DX, que nos chegam pela primeira vez em Portugal, a 14 de novembro, na Zé dos Bois. A 18 de novembro temos o regresso a Lisboa, ao mesmo local, à Zé dos Bois, os norte-americanos Japander. E depois, dia 22 de novembro, também na Zé dos Bois, em Lisboa, US Girls, que daqui a bocado vamos escutar um novo trabalho, e Slim Twig. No sábado 17 de novembro, em Santo Tirso, no bar Carpe Diem, vamos ter pelas 22 horas o lançamento do livro Em Trânsito, em Morte, de Ivo Martins, a acompanhar um concerto pelas 22h30 dos portuenses, também já conhecidos no Cubo, The White Monsters Around a Round Table, um projeto formado pelo baterista João Paes Filipe e pelo contrabaixista Henrique Fernandes. No próximo dia 22 de novembro, regresso à Casa da Música do Optimus Clubbing, desta vez com The Pains of Being Poor at Heart e também Sebastian, portanto um clube bastante apetecível. Música. 27 de novembro, em Lisboa, no Pavilhão Atlântico, os Black Keys apresentam-se pela primeira vez no nosso país e no mesmo dia, Alvanoto, um nome bastante conhecido da eletrónica minimal contemporânea, vai se apresentar em Lisboa no Teatro Maria Matos. No dia 29 de novembro, também na Cultura Gest do Porto, vamos ter pelas 21h30 Oren Anbarshi, um nome que já trabalhou com nomes como Sonou. O Primavera Clube está de regresso a Barcelona nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, mas desta vez com uma extensão antes, portanto começa no dia 30 numa extensão em Guimarães, portanto a extensão portuguesa, Guimarães, capital da cultura, a associar-se ao Primavera Club, com um vasto leque de bandas, algumas delas já conhecidas, como o Ariel Pink Antes de Graffiti, que vão estar também depois no dia 1 de dezembro em Lisboa. Aliás, acho que o concerto dos Ariel Pink em Guimarães é no dia 2 e no dia 1, então será em Lisboa no Lux. As datas para o Primavera Club de Guimarães são 30 de novembro, dias 1 e 2 de dezembro. Bilhetes, 35€ para os 3 dias, ou então preço diário de 25€. O programa, depois, numa próxima emissão do Cubo, iremos fazer aqui um pequeno destaque às bandas. Uma delas vai rodar aqui hoje, Ariel Pink, Antes de Graffiti. Para já é a nossa agenda para o mês de novembro. Estivemos com este tema mais experimental dos legendário Pink Dots. O tema chama-se 29/12/11 e é retirado do último trabalho da banda, The Creature That Taste of Sound. Vamos passar agora para também continuar na eletrónica, mas já na mais minimalista. É o 13º disco do alemão Felix Cobin, chama-se Teenage Tapes. Vamos ouvir dois temas deste novo trabalho, Japan Japan e Melancolia. Thank you. quanto quiseres levar. O que foi que saiu dessa boca, voltou a sair e entrar, diluiu-se no nada, deixou por trás a trovoada, deixou a cama molhada, deixou um tremor de susto. Tomaste a primeira saída, quase ficaste sozinha e eu quase sem vida. Mas tu nunca ficas sozinha, pareces sempre sozinha, pareces sempre sozinha. Toda essa água que insiste em escorrer, e o nariz que sangrava, e as navalhas à beira, deixaste esse sol, passaste a ser. Oh, Depois do alemão Felix Cobin, tivemos de volta ao álbum Stendhal do Coelho Radioativo, de onde retirámos todo esse pó. Acabámos de ouvir Todd Schmid, retirado do trabalho para 2012 do americano R. Steve Moore, Lo-Fi High Fives. E agora, Ariel Pink Under the Graffiti, o tema Mature Thames, que dá nome também ao último trabalho deste americano. Ele que vai estar presente no próximo dia 1 de dezembro no Lux e depois no Primavera Club em Guimarães. Simon Bonin ressuscitou há alguns dias para gravarem a primeira canção e um álbum depois de 22 anos de interrénio. Estamos a falar dos australianos Crime and the City Solution, que estão de regresso, uma banda que deu cartas nos anos 80 e que incluía membros dos Birthday Party, Swell Maps e Heinz Rosen Neuwalton. O tema chama-se My Love Takes Me There, foi disponibilizado para download gratuito no site da banda, que é Mute, e fará parte do American Twilight, o álbum que terá inclusive o direito a uma digressão. Portanto, ficamos à espera de mais notícias destes australianos Crime and the City in Solution, passados 22 anos, estão de regresso. See me fall in a world beyond words. Take Me There, o regresso dos australianos Crime and City Solution. Parece que os 22 anos de paragem não lhes fizeram mal nenhum. Também da Austrália continuam a chegar-nos boas bandas. Esta é uma estreia no Cubo, é um novo trabalho e aliás o primeiro dos Bombay Royal e o Meat Bullets Love, que misturam rockabilly com o som típico a filmes de Tarantino com temas de Bollywood e indianos. Estamos a ouvir o tema título. desde 2008 não davam sinais de vida, antes que ficassem no esquecimento, como muitas outras bandas da mesma altura. Os neozelandeses The Datsuns reaparecem com um novo trabalho que mostra uma pequena viragem nas composições, sem deixarem a marca que os caracterizou no rock and roll. O álbum chama-se Dead Red Boogie e este é o quinto longa duração da banda. Ouvimos o tema Fool's Gold. Quem está de regresso também ao ativo são os Graveyard. O álbum chama-se Lights Out e o tema, este que estamos a escutar, Endless Night. Depois dos Graveyard, Endless Night, do retirado do último trabalho da banda, Lights Out, depois já vamos fazer um destaque a este disco. Quem está de regresso ao ativo, mais uma vez, é o segundo álbum este ano, Neil Young and Crazy Horse, bastante ativo. Este é um novo trabalho, saiu este mês, chama-se Psychedelic Feel, e é um álbum composto por 9 temas e é um álbum duplo, portanto temas de meia hora, temas de 20 minutos. Este é um dos temas mais curtos da banda, é o tema que dá título a este novo trabalho. E é o final do programa Cubo, da primeira hora. Nós vamos estar aqui na Rádio Age até à meia-noite. Deixem-se ficar na nossa companhia, ainda temos bastantes novidades para vocês. estão na companhia da Rádio AS, programa Cubo até à meia-noite. Para início desta segunda hora, vamos começar com já Óbolo, regresso deste produtor e grande baixista, também conhecido por ser o baixista do Espelo. Vamos ficar com o tema Sags and Staffs, retirado do último trabalho, aqui acompanhado por Kate Levine. And monologues, curves and power, and grace and verve, steel and sinew, lots of nerve, X-type, S-type, Tyson Tell, as straight as a die, as clear as a bell. Forgotten tribes and their faithful hounds, out in Essex, their burial mounds. Weep not for their passing, for they rise again. In their bardo of becoming, they rest in Spain. Jags and staffs, odds and sods and epilogues, mugs and thugs and monologues, hammer and tongs through to gold llama and thongs, Sigmund Freud, abundant use of steroids. The die was cast, and their time, it passed. Jags and staffs, odds and sods and epilogues, mugs and thugs and monologues. Soon bitter spite and vengeful rage, not tempered by eternal sage, knocks at the gates, both east and west. The plurocrats cannot assuage the broken classic arch of civilization, the Jarrow March reduced to abstraction. No flat caps here for any to see. A different garb is most apparent. That it's the end is most transparent. Destaque na segunda hora do Cubo para este projeto de título XZZ é um projeto a solo industrial do músico, compositor e produtor Stan Pregodsky, portanto ele é ucraniano, está radicado em Toronto, mas é da Ucrânia, que mistura vários estilos de música e consegue ter uma ambiência bastante interessante dentro do Drone Witch House. Vamos ficar com três temas, este é já o primeiro, retirado do álbum do ano passado, Paris, Vampires Dance. Estamos com um mini destaque aos XZZ, banda de industrial, Witch House. Ouvimos Vampires Dance do álbum Paris. Este é o que está a rodar, chama-se Northern Blood, já é deste ano, do álbum Pure Flesh. E ainda vamos ficar com Sweet Dreams, uma cover dos Eurythmics, do álbum Fantasma, também deste ano. Todos estes discos, aliás, ele tem bastantes discos, para aí uns 10, podem sacá-los gratuitamente na editora da banda, que é uma Net Level Aural Sets, bandcamp.com. O Cubo também irá disponibilizar estes links a partir de quarta-feira. Também podem aceder à nossa página no Facebook e retirar os discos. passagem para sons mais tropicais são os Laivar, o último single, não confundir com os Laivar, os eslovenos Laivar. Laivar, que apresentam este single Stay Out Tonight, estamos a ouvir essa faixa e depois ainda vamos ficar com o lado B, Surf Mishing. formado pelas irmãs Taraka e Nimai Larsson, Prince Rama é um duo de rock psicadélico com diversas influências orientais que nasceu em 2007 após uma longa vivência em uma comunidade Hare Krishna na Flórida. O sexto trabalho, este que estamos a escutar, de Top 10 Hits of the End of the World, recria 10 canções de bandas supostamente teriam morrido durante um apocalipse numa realidade alternativa. Tem lançamento oficial através da Powtrax, editora e propriedade dos Animal Collective, amanhã, portanto estreia mundial dia 6 de novembro. Este disco teve também a produção de Scott Colburn, conhecido por trabalhar com bandas como os próprios Animal Collective, Girl, Sun City e Arcade Fire. Ouvimos primeiro o tema que estreou na semana passada, que deu a apresentação a este trabalho, Soul Destroy, e estamos já a ouvir Blade of Austerity. Lançamento oficial para amanhã através da Powtrax, editora de propriedade de Animal Collective, este Top 10 Hits of the End of the World, da Prince Rama, que vão entrar em digressão no início do próximo ano. Esperemos que passem outra vez por Portugal. Chama-se Ministries from the Palomino Skyliner, é um novo trabalho também dos norte-americanos Samantha Glass, editado pela Not Fun. Vamos escutar o tema The Return of Sky, Part 2. Megan Remy é o alter ego do projeto US Girls, que faz um rock lo-fi e que nos apresenta este novo registro de nome GEM. Escutámos Don't Understand, ainda vamos ficar mais com um tema de título Jack. Elas que vão estar presentes, portanto, na Galeria Zé dos Bois, no próximo dia 22 de novembro, um dos concertos aconselhados aqui pelo Cuvo, acompanhados por Slim Twig. Que está a fazer furor são os ingleses Stoic, o álbum homónimo. Vamos ficar com Motoring. chegamos ao final de mais uma emissão cúbica. Para as despedidas fica este Django Django, o tema Bail Op. Esperemos que tenham gostado desta emissão. Nós estamos de volta de hoje a 8 dias. Portem-se bem, uma boa semana. Oh!